Vão achar você tão popular. Na verdade, muita gente vai te odiar. Vai tentar te roubar, matar e destruir. A luz se incomoda muita escuridão. Os lobos vão tentar sempre te enganar. Mas quem te enviou é muito maior. Ninguém terá poder pra te derrotar. Eles sempre vão querer te aplaudir. Eles sempre vão achar você tão popular. Na verdade, muita gente vai te odiar. Vão tentar te roubar, matar e destruir. Foi escolhido, não escolheu, pra dar frutos que sejam eternos. Há muito campo para semear, pouco tempo pra fazer tudo acontecer. Sua missão não será pequena, sua luta será contra todo mal. Longe da mediocridade, sem visões humildes do poder de Deus. Bem-aventurado, o que resistir até o fim. Bem-aventurado. Bem-aventurado.